Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui na segunda parte do AzelaCast. Aqui. Ih, passar a motozona aqui. Aqui é Joel Suki e eu troquei meu PS1 por um Dreamcast e um violão de Giorgio. Só tem essa marca, né? Os violões. E aqui é o Neto Maru e eu já finalizei um jogo árabe. E que é isso? E nessa segunda parte a gente continua aqui com o Bruno Carvalho e o Afonso Cover com o episódio da SEGA, né, cara? Episódiozão mega foda, continuação. Pois é, cara, hoje é a parte do Dreamcast, né? Vamos ver o que é que o pessoal tem a falar sobre isso aí. E-mails. Correio. Vamos para mais a semana de vez, vamos lá. E vamos para os recados, velho. Primeiro a gente quer falar do link do Thiago Destrito, que se envia aqui as mulheres disputando o coração do Manel, né, cara? Putaria. Outro parado também que a galera tá comentando no YouTube, né, cara? Vai lá no YouTube e comenta, o Azileitor esteve aqui, né, cara? É, cara, não custa nada, é uma parada interessante, ajuda a divulgar o programa, né? Pois é. Agora, uma das paradas mais fodas que eu achei dessa semana foi o Ronan Carvalho, o arroba Ronan Carvalho com dois Os, enviou aqui pra gente, né? Olha aí. Que foi uma tirinha, cara, de um dos momentos mais comédios, né, da nossa primeira parte do cast da SEGA, né? Sim. Que foi quando o Afonso descobriu o lance da nave do Bowser, né? Que a gente comentou. É, cara, ele criou uma tirinha estilo Rei de Comics. Também, tá massa. Essa daí vale a pena pra você que ouviu o último cast. É, dê um pause no áudio agora, corre pro site e confere essa tirinha, bicho. Tá, foi exatamente isso que aconteceu. Se você quer saber como é uma gravação do AzelaCast, o que é que acontece com os participantes durante a gravação, corre lá e dá uma sacada nesse vídeo. Não, né? Nessa tirinha. Pois é, né, cara? E tá aí um chamado pra galera, né, cara? Façam mais paradas desse estilo, né? Que a gente gosta, cara, pra caralho. Tem que ter, cara. Essa daí ficou foda. Não só a gente, cara. Todos os ouvintes vão ver e vão achar irado. Exatamente. E a próxima coisa que a gente quer comentar aqui é o quadro Vaziladas. O que é que seria o quadro Vaziladas? É aquele quadro como a gente já comentou, né? Agora, as vaciladas, né? Vamos dizer, as vaziladas. Aqueles erros que a gente comete durante o programa, né? Aquela informação que a gente dá que não é muito certa, agora ela vai ser punida, né? E quem tiver 3 vaziladas ali acumuladas, né, vai ter que pagar uma prenda, né, cara? Vai ter que fazer aquele velho momento vergonha alheia, né? Pois é, a gente tirou isso daquelas testes de grupo, né, que acontece nas entrevistas das empresas. É, o que foi que aconteceu com o Adonis também, né, cara? O Cheetos no último Azila Cash, que aí te disse que ele ia 25 flexões pra cada comentário, aí foi mais de 2 mil flexões, né, cara? Aí vai ser desse estilo aí, né? Desafio Azila, as vaziladas. Porque participar do programa é um privilégio, né? É, e na primeira vazilada a gente vai ter que, o participante que tiver 3 vaziladas vai ter que cantar o cu duro, né? Dança cu duro. O agravante vai ser em público, vai ser o próximo rodízio que a gente for, o cara vai ter que no meio do restaurante começar a dançar e a gente gravando tudo. E as próximas prendas, né, vocês podem mandar aí pra gente, né, por e-mails ou deixar aí nos comentários, né, o que é que quer que a gente pague quando acumular 3 vaziladas. Exatamente, cara. Primeiro e-mail, Lucas Costa, 13 anos, Almenara, e já trabalhando com engenharia civil. Esse cara, toda semana ele via e-mails, cara. Esse cara é bom, mas também ele é de Almenara, né? É a cidade mais... Almenara é gente fina. A cidade mais asilada do Brasil. Sem dúvidas nenhuma. Só perdendo pra Fortaleza, né? E olha lá. Ele diz, aí, Azelados, vou contar uma história de burrice que aconteceu com o pai do meu colega. Estávamos em uma tarde entediante quando eu tive a brilhante ideia de fazer uma rampa perto do esgoto. E realmente é brilhante, né? Porque o cara tinha uma cidade inteira pra construir a rampa, mas ele teve aquela sacada, não, mas tem que ser perto do esgoto. A ideia era pular do córrego do esgoto e parar do outro lado. Quando um colega meu estava de castigo, resolveu pular primeiro. Só que o pai dele subiu na porta, bem na hora que ele correu com a bicicleta, em direção à rampa. Quando o pai dele subiu com a moto e com um pedaço de pau... Caralho, meu irmão. O mesmo... A educação de Almenara aí deve ser boa, né? Adoro, educação é exemplo, mano, pra isso. Se eu tivesse uma moto, um pedaço de pau e um filho, eu também teria feito a mesma coisa. O garoto desistiu no meio do caminho, caiu no esgoto. O pai dele, na hora de pular com a moto, foi com a moto, né, cara? Desistiu no meio do caminho e caiu no esgoto com moto, pau e tudo. Se cagando todinho de merda quando ele pega uma pedra e sai correndo atrás do meu colega. Ixi Maria, quando ele escorrega do outro lado, taca a cara na lama do meu amigo. Ixi Maria, pegou uma carreira desgraçada, mas mesmo como é isso aqui, ao mesmo tempo nocauteando o pai dele, que tenta correr, mas não consegue. Por que o cara não consegue correr? Ele tá tentando resumir, mano, que a parada foi uma putaria. Por isso que ninguém consegue entender nada. Aí os dois caras ficaram soltando merda no meio da rua, lama pra todo lado, e aí a cidade todinha caiu na merda também. Mas aqui, meu, que ele tá dizendo aqui é que os dois caras estavam correndo ali soltando merda na cidade, meu. Aí dobrou uma viatura, mano. Mas tinha bem isso aí, mano. Aí os caras, ele disse que o pai do cara foi preso e tudo mais. Né? 2 dias os caras saíram. Porque... Ninguém tava aguentando a cadeia, catiga de bosta, e foi foda. É por isso que eu gosto da cidade de Almenara, porque essas coisas só lá mesmo, né? Pois é. O próximo e-mail aqui é do Vitor Nascimento, sem idade, sem cidade, sem profissão e sem nada, né? O bicho tá em final de mês, né? Finalmente voltei a mandar e-mails. Apesar de não gostar do Batman, peguei os filmes para ver e dos filmes eu gostei. Tô até pensando em ir pro cinema ver, né? Pela altura do e-mail, né? Eu acho que ele não irá mais conseguir, né? Acho que o Batman ainda tá em cartaz, né, cara? É, mas antes tarde do que nunca. Vai lá. Mas pior é esse povo que agora só fala de Batman, só por causa do filme. Aí também não é só por causa do filme, né? O filme tá apurando aí, já passou da marca de 1 bilhão, né? É, cara. É um filme foda, é o Batman, né, cara? Também o fechamento da série, o pessoal tem mais que falar mesmo. É, né? Outra coisa também, cara, saiu centenas de podcasts, né, falando sobre Batman, cara. O AzillaCast foi melhor, né? É, o AzillaCast foi o melhor de todos. Mas isso aí é uma coisa normal, cara, porque é o Batman e tal, é o final da saga do Nolan. Mudou ali o jeito de fazer filmes de quadrinhos, né, cara? Querendo ou não, o cara foi foda, né? Sim, sem dúvida. Eu estava escutando aqui o cast antigo e deu vontade de falar sobre Pokémon, ó. Ixi. Tá aí esse. Ixi. Ele é assim, rapaz, tal. E os Pokémon? Vocês não falaram sobre alguns, na verdade, sobre vários, porque eu descobri recente que os Pokémons já passam de 600, né? 650. Vixe Maria, velho. Aí é, o cara querer que a gente falasse de todos, aí também era putaria. Mas bem, detalhes escondidos que muitos não perceberam e não vão atrás de saber. Tipo, detalhes dos nomes dos pokémons que são bem simples e contém um pequeno segredo. Como, por exemplo, Arbok, que de trás pra frente é cobra. E Ekans, que de trás pra frente é Snake. Olha aí. É, isso aí eu achei uma parada sacanagem foda, porque isso aí é putaria de americano, porque todo mundo sabe que os nomes originais japoneses não tem nada a ver, né, com os que chegaram aqui. E os nomes originais japoneses são mais irados. Tem também outra sacanagemzinha da dublagem mexicana, né? O Articuno, o Uno, o Zapdos, Dos e o Moltres, 3. Não, peraí, isso aí é mexicano. Deve ser, pô, porque os americanos não vão fazer Uno, Dos, 3, né? É Articuono, né? Na verdade, lá, Lu. Os pokémoníacos têm que saber. Inclusive, mandem mais curiosidades pokémonicas, né, pra gente. Porque Pokémon é uma parada realmente massa. É Pokémon que é antigo, né, cara? Que a gente fez 19, né, cara? Antigão. E aí tem outra coisa que a gente quer comentar também, cara. Você pode comentar e enviar e-mail sobre casts antigos também que a gente tá lendo, né, também. É até interessante como esse caso do 1, 2, 3, né? Às vezes muda a percepção. É. Inclusive o desafio Pokémon da semana é você descobrir a pegadinha do Raikou, Suicou e o Entei, né? Que são os lendários da nova geração. Sim. Tem uma pegadinha aí do nome deles e tal. Quem descobrir e mandar aqui pra gente vai ganhar um prêmio surpresa do Jota. Que é isso? Tem outros que não lembro no momento, mas vocês deviam fazer um cast sobre o conflito que teve. Teve sempre o conflito Pokémon versus Digimon, e aqui eu fico do lado dos Pokémons, né? Pokémon e Digimon tem por trás o conflito Sony e Nintendo, né? É, cara. Do lado dos Pokémons também. Mas mesmo assim eu ainda acho o Digimon legal, a história dele e tal. Ah, o Digimon tem uma parada legal. Teve uma época da minha vida que eu acompanhava Digimon, mas Pokémon tem mais aquela parada de carteado, né? Cigarro, essas paradas, então... Cigarro? Fica uma parada mais interessante. Pois em relação aos jogos, eu vejo que o Legend of Zelda versus Pokémon, em geral. Aí tu vê que essa altura aqui o cara já tava loucão, que ele meteu o The Legend of Zelda, né? E aí eu fico do lado do Zelda, velho. Tem nem perigo, viu? Não, aí depois a próxima disputa dele vai ser o Pokémon contra o Call of Duty, né? Call of Duty. É, pelo ritmo que ele tá indo aí, mas tudo bem. Mas como sempre digo, que vale o que importa é o que tá no jogo. Olha. E o que tá no jogo é o que tá valendo. Olha. Entendeu aí, tu? O cara criou um loop. Eu não li errado, né, não, mas é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. É, mais uma vez a gente quer reforçar aqui que a gente não apoia o consumo de drogas nem de álcool, né? Próximo e-mail é do Alessandro Andrade, 32 anos, engenheiro eletricista, Brasília, Distrito Federal. Olá, asilados, gosto muito do podcast de vocês e ouço já há algum tempo. Mas essa é a primeira vez que estou mandando um e-mail. Resolvi tomar coragem quando ouvi num dos últimos casts que vocês não tinham problemas para enviar e-mail sobre episódios passados, não necessariamente mais recente, olha aí. A gente comentou já. Tá aí um grande exemplo, é o que a gente acabou de falar. Achei engraçado vocês falarem sobre a conspiração envolvendo as canetas Bic. Vixe Maria! Olha aí. Lá vem de novo. Aí veio outra coisa da caneta Bic. Porque eu achava que era um dos poucos que sabiam dessas suposições dessas canetas. Olha aí! O cara... Oh, aí é nada, né? Caraca. É, que é um dos primeiros mistérios da humanidade, mano. É, mano. Na verdade, a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso foi numa comunidade antiga do Orkut. Caneta Bic, sonda alienígena. Eita, porra, é antigo mesmo, viu, mano? Só pelo fato dele usar Orkut já é uma parada faraônica, né? Mas eu sempre achei que tudo não passava de brincadeira criada pelos próprios usuários do Orkut. Aí ele já tá tentando tirar o dele da reta, mano. Ele já revelou várias informações aí, o cara era da comunidade da Bic, sonda alienígena. Gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas que descobri sobre a caneta Bic. A origem do nome e da marca do seu mascote. Já que a gente aqui tem que deixar uma ressalva, né? Se você não quiser correr risco de vida, é bom você pular esse áudio agora, né? Caraca. Que as informações a seguir são da pesada e são comprometedoras, né? Exatamente, cara. O húngaro, radicado na Argentina, na verdade deve ser um marciano, né, meu cara? Ladislas Biro, olha o nome do cara, mano. Isso é nome de ET. Inclusive, isso aí pode ser, com certeza, isso é um anagrama, mano, pra algum código alienígena. Mano. É, descubram aí o anagrama de Ladislas Biro. Todo mundo devia chamar o cara só de Biro, né, mano? Ele inventou a caneta descartável em 1953, teoricamente, né? Porque ele pode ter trazido ela de outro planeta, né? E aí ficou uma dica boa. 1953, pesquise na internet qual foi o ano do incidente de Roswell. Puta que pariu. Só as dicas, hein? Vamos prestar atenção aí. Mas logo vendeu os direitos da novidade para o barão francês Marcel Bic. Olha aí, macho. Que morreu... Olha aí! Olha o ano agora. Que morreu em 1994, aos 79 anos. Quando seu nome... Encaixaram o corpo, hein? É. Levaram na nave, né, cara? Quando seu nome já era o sinônimo da caneta Bic. Daí que vem o nome Bic, né, cara? Por causa do Marcel Bic. Suspeita, suspeita. É, consegui essa informação graças ao site da revista Super Interessante. Sobre o Marcos... Provavelmente a essa altura já tiraram do ar, né? Se for tentar clicar. Mas a gente vai deixar o link, né? Aí... Sobre o mascote da logomarca, o suposto alienígena. Veja o que a empresa BIC tem a dizer. Na verdade, a nave, né? BIC tem a dizer sobre um FAQ disponibilizado no site deles. Ha! Aí, tá de putaria, meu cara. Aquele é o garoto BIC. Garoto BIC, tá certo. Garoto entre aspas, né? Garoto BIC deve ser outro na grama, né, cara? Originalmente foi desenhado como um menino indo pra escola, com a cabeça em forma de bola, segurando a caneta nas costas. Tá certo, velho. E tem o... Hoje em dia, com a internet e a porrada de filme de teorias da conspiração que existe por aí, ninguém acreditaria que uma criança fez isso. Pra tu ver, mano, o nome do site da BIC, mano, é BIC World, mano. O mundo BIC, velho. Deve ser o nome do planeta, velho, com certeza. Inclusive, se eu fosse você acessar esse site do Alan House. E tu sabe que eles podem rastrear o IP do cara, né? Certeza. Certeza que já tem uma BIC ali perto de ti, mano. Se tiver ouvindo isso aqui. Puta que... A gente vai deixar o link, mas a gente não se responsabiliza se você acessar, né? Pois é. O próximo e-mail é do Gervásio Júnior. Eita porra. A gente vai chamar ele só de Júnior por consideração aqui, ó, cara. Ele cursa ciências da computação, mas é vagabundo. Até o término da greve, né? Quem não sabe, é greve zona aí, greve boa, né? Assolando o Brasil inteiro, né, cara? Essa porra, bicho. Não, porque os professores são gente boa, mano. Gente muito fina e tal. Fala, galera zilada, eu sou o Júnior. Olha aí. Aí. Mais um fã do podcast de humor, do maior e melhor podcast de humor nordestino das galáxias. Olha aí. Comecei a ouvir o cast há uns 2 meses atrás. Nunca mandei e-mail. Peço que me perdoem, pois eu estava ouvindo cada cast na ordem do lançamento. É, tá perdoado, né, o cara. Mas os outros têm que mandar e-mail também, né? Os outros que estão ouvindo aí, né? É, os outros têm que mandar e-mail, comentar no site e tararão. Nessa greve não faltou foi tempo para atualizar e reescutar os casts. Ficava escutando o cast enquanto jogava diversos jogos da série Tony Hawk. O cara é saudoso, né? Saudoso. Tony Hawk. Tony Hawkzão, né, cara? Associar algumas fases do jogo com alguns casts. Por exemplo, quando jogava a fase Marseille, cast sobre Bruce Lee. E isso aí a gente fez de propósito, né? O cara, a vida que ele fizesse uma determinada coisa, ficar com cast na cabeça. Pois é, cara. Não tem uma fase do Tony Hawk, um personagem, sei lá, que você jogava com Homem-Aranha, cara, no skate? É, mas tem um bocado de marmota, mano. Tem o Zé Colmeia lá, Sérgio Malandro, tem um bocado de truque. Sérgio Malandro ali deve ser massa. Assim pude me divertir em novo. Obrigado, Silene, meu e-mail, de nada. E obrigado também por fazer um podcast tão bom. De nada. O negócio 32X foi na época que a galera tava passando do Super Nintendo pro PlayStation, né? Porque quando o PlayStation surgiu, né, era na verdade uma... Era pra ter sido uma adaptação pro Super Nintendo, né, pra rodar CD e tal. Na verdade, o 32X era um projeto em paralelo com... O Saturno, cara. Isso mesmo, eles saíram no mesmo ano. No mesmo ano que saiu o Saturno, saiu o 32X. Então, o projeto 32X era o seguinte: era aumentar a capacidade de processamento do Mega Drive enquanto o pessoal migrava para a plataforma do Sega Saturn, né? Do Saturno. Só que não deu muito certo, cara. Ela acabou. A Sega conseguiu afundar. A Sega conseguiu afundar. O 32X e o Saturno junto, né? A gente também com um planejamento de marketingzão desse aí, viu, cara? Que é um problema, né, cara? Porque, sinceramente, o Sega CD é um ótimo videogame e extremamente mal aproveitado, né, cara? Eu concordo. O próprio 32X é legal, cara, mas é que o momento foi ruim e o jeito que a Sega vendeu foi ruim também, cara. Mas tanto o Sega CD quanto o 32X são coisas muito interessantes. Cara, eu lembro, o 32X foi o primeiro... A Eron, se eu posso dizer assim, o primeiro pedaço de hardware que eu financiei na minha vida. Eu já tava trabalhando na época, aí eu tive que parcelar ele, nem lembro agora se foram 24, sei lá, 36 vezes. Financiou, era o preço, né? Era o preço de um Sega Saturno na época, ele era o preço de um Saturno na época, cara, pra você comprar. Ele era extremamente caro e, tipo assim, e se ele era desde sempre pra ser uma coisa provisória, ele não podia ser tão caro assim. E assim, eu concordo com uma pessoa comprar o 32X ao invés de um Saturno. É, porque eu tô pensando exatamente isso aí, bicho. Você falou que ele era interessante. Saiu antes, ele saiu coisa de meses antes do 32X. Não, porque o cara... Tipo, ah, três era, meses. Era pô. Naquela época que ninguém sabia de nada, né, cara? Que saía... E outra coisa, gente, você tem que lembrar o seguinte. Tava falando de Virtua Fighter no seu Mega Drive, né? O Virtua Fighter na qualidade do arcade na época. O Virtua Racing. Era o arcade mais famoso. Mas assim, a gente não pode dizer muito que... 32X é interessante porque ele foi extremamente mal aproveitado, cara. Eu não sei te dizer a capacidade dele. Porque, ah, sei eu, lá, eu tô o melhor dos jogos que eu tenho, assim, eu tenho 32X e eu tenho os jogos dele, cara. Então, esses jogos são muito bons. O próprio Virtua Fighter, é o que eu falei, Virtua Race, Black Thor. E tem uma fase a mais, né, no Black Thor. Tem, ele tem uma fase a mais que não tem no jogo do Super NES. Mas tem muito jogo. O Star Wars dele é muito bom. O Star Wars dele é muito bom. Ah, o FIFA dele é bom, melhor do que os consoles da época também. Tu tem o Sega CD também, Bruno? Tenho. Joguei muito Tomcat Alley na minha vida, cara. Ah, cara, pega. Tô pra pegar esse mês, só que eu tô meio sem grana. Mas uma coisa que eu até queria te perguntar, cara. Fala do Batman do Sega CD, cara. Você tem ele aí? Tenho, que é muito legal. O interessante jogo do Batman, que é assim. O jogo do Batman é diferente de todas as outras versões. Todo mundo estava acostumado a jogar o jogo do Batman. É aquela coisa do jogo lateral, progressão lateral, você espancando caras ou jogando o seu batirangue nos inimigos e tal. O Batman do Sega CD era dentro do Batmóvel. Então era um jogo que parecia o desenho animado daquela época, sabe? O Batman do desenho animado era o que você via no jogo do Sega CD, cara. E era um jogo que passava tudo dentro do Batmóvel, mas com uma jogabilidade incrível, um gráfico perfeito, sabe, cara? Uma coisa absurda. Absurda de bom jogar era o Batman. Era tipo que Road Rash? Road Rash com Batman? Não. Não tinha jogabilidade do Road Rash, porque o Road Rash era assim. Ele parecia mais real, né? O gráfico do Batman era mais desenho, estilo do desenho. E o Road Rash você podia espancar os caras que estão do lado de fora da moto, né? O Batman você só podia espancar o Robin. Ele tava dentro. Mas é muito legal, cara. O Sega CD foi outra coisa que foi mal aproveitada, mas os jogos que tem, cara, a versão, se você gosta de beat'em up, jogar Final Fight do Sega CD é maravilhoso, cara. É muitas vezes melhor que a versão do Super NES, porque a do Super NES era totalmente capado na versão do Super NES. Você só podia escolher. Primeiro que não dava pra jogar de dois, só podia jogar uma pessoa na versão do Super NES. Segundo, que só podia jogar ou com Code ou com Hagar, não tinha o Guy. E aí você tinha que comprar uma outra versão só pra poder jogar com o Guy, com o Hagar e não tinha o Code. Era uma coisa muito absurda. E a versão do Sega CD não. A versão do Sega CD tinha diálogo falado, tinha as músicas todas remixadas pro CD, tinha o jogo completinho, todos os personagens, podia jogar de dois. Olha, o Sega CD era um console, não um console, que ele era um add-on, né? Era um adicional pra você colocar no Mega Drive. Mas foi muito mal aproveitado e ele tinha muitos jogos bons, cara, muitos jogos. E o videogame ficava aquele trambolhozão em cima, né, e tal. Pô, mas eu posso falar uma coisa pra você? É bonito, cara. Ele montado. É bonito. Bruno, é perdão, bonito. Cara. Mas não é não, cara. É sim. Eu tô assim, vocês estão falando, eu tô olhando pra ele agora. Ele dá uma imponência. Você pega ele assim, ó. Não, a imponência é o primeiro Xbox, Bruno. Não, o primeiro Xbox. Pô, aí ele não é bonito, não. Pera aí, não, tu é pega um videogame que o bicho é um trambolho em cima e pega o outro que. O videogame é formato de um X, cara. Xbox é porque tem que ver outro. Que é aquela geração Power Rangers, né? E tudo que se encaixava, o cara já achava massa. Eu tinha o seu Megazord. Tipo um Transformers. Pronto, é. Não, mas é a cara. E assim, isso foi um erro absurdo da Sega. Porque, sinceramente, se ela lança o Sega CD como se fosse o Saturno, ela vivia mais tempo, cara. Foi um erro, assim, eu não quero dizer primário, porque esse quesito da inovação sempre teve dentro da empresa, né? sempre foi uma empresa que inovou muito, e mal ou bem, tanto o Sega CD quanto o 32X foram bem inovadores pra época, mas o jeito que foi vendido não correspondeu, não foi legal, né? E a gente acaba vendo isso. A Sega o sempre PS1 pegou pela pressa. Ela sempre quis correr no mercado para lançar as coisas. Foi assim na questão do Sega Saturn, foi assim com o Dreamcast, que na minha opinião foi o ápice da Sega, foi o melhor console que a Sega já lançou. Só que eles correram muito e não souberam ler as linhas do mercado e acabaram lançando por isso, cara. Porque jogo, difícil você vai achar um console em qualidade de jogos igual o Dreamcast tinha. Eu tô contigo também. E quer ver uma coisa absurda? Eu nunca tive o Saturn, nunca tive. Eu nunca tive acesso ao Saturn. A locadora aqui perto não tinha. Eu não tinha nenhum amigo que tinha Saturn. Não tinha acesso. Na época eu não tive acesso. O máximo que eu vi era uma ou outra revista de jogo. Mas mesmo assim foi por um curto período de tempo. Logo depois entrou o Dream Quest e ele sumiu. E assim, depois que eu comecei a coleção, eu tive a oportunidade de pegar um Saturn por um preço bem baixo, bem abaixo do mercado retrô, né? Digamos assim. Pegou de quatro. E assim, como eu tava com... Cara, eu peguei a R$110, assim. R$10? Diverso, R$110. Sendo que, pô, eu já havia anunciado 300 pratas, sabe? Na mesma condição que o meu. Bonitinho, inteiro e tal, com controle, com tudo certo. Whatever, né? Eu achei ele num preço bom, um preço abaixo do mercado. Eu tava com dinheiro sobrando, eu falei, vou arriscar. E, cara, foi uma das coisas, assim, mais divertidas que eu fiz na minha coleção. Porque ele tem jogos, porra, lindos, cara. Assim, ele tem jogos maravilhosos. O 2D dele, cara, me deixou embabascado, sabe? Eu fiquei então, bobo isso vendo. Isso que você falou é verdade. O problema do Sega Saturn é que, primeiro, que ele tinha um sistema de processadores muito complexos para programar. Ele foi uma máquina ele que tinha ele não estava. Ele era uma máquina que não estava preparada para o 3D. O que a Sega imaginou que seria evolução é você ter um 2D mais bonito. Então, o que você falou é verdade. Ele tinha jogos 2D lindíssimos, lindíssimos. Silhouette Mirage. Tanto que os jogos 2D neles eram muito mais bonitos que os jogos 2D no PlayStation. Só que a geração 32-bits era a geração do 3D. Então, a maior falha do Saturn era não estar preparada para isso. Qual que era a contramão, no caso da Sony? O hardware da Sony não processava bem 2D, mas fazia maravilhas com polígonos em 3D, né? O lance também da SEGA dela usar o 3D de um modo diferente, né? Que não era feito por triângulos e sim por quadrados, né? Dava aquele efeito Virtua Fighter. Também dá uma imagem muito característica, que hoje em dia a gente pode dizer que é considerada feia, digamos assim, né? Não que ela seja feia de fato, só que ela é diferente, ela é bem característica. Só que assim, cara, sinceramente, eu me diverti muito com o Sega Saturn. Por um tempo, cara, eu só jogava ele da coleção, sabe qual? Eu montei e não desmontei mais, assim. Não, e ele tem jogos muito bons, por exemplo, Knights é um jogo fantástico nele. Knights é um jogo muito bom. Foi o único jogo que eu falou e eu não gostei, mas... Você não gostou de Knights, cara? Não é que eu não gostei, é que eu não achei nada demais. Desculpa, eu não joguei muito também, eu não posso opinar. Eu botei, eu joguei uns 10 minutinhos, falei, nada demais, assim, desliguei, mas... Eu achei muito, pá, desculpa, eu vou tentar zerar, eu prometo. Vocês não acham que, pelo menos aqui pro mercado brasileiro, o Saturn aí, em comparação com o PlayStation, ele teve essa desvantagem por causa das revistas de videogame no Brasil, não, cara? Porque as revistas de videogame no Brasil, elas enalteciam demais ali os jogos do Super Nintendo, depois do PlayStation, e deixava duas, três páginas ali pros jogos do Saturn, Mega Drive e tal. Eu acho que foi única e exclusivamente por causa da pirataria. Mas sem exagero. A pirataria também é um ponto, mas mal ou bem o Saturn também pirateava, né, cara? Inclusive, a pirataria Saturn é mais fácil. Por quê? Diga-se. Cara, porque, por exemplo, o PlayStation você precisa desbloquear, o Saturn não, sabe? Se você tiver um jogo original, você roda qualquer jogo. Ah, é? Só copiar normal e tal? Tá pegando? Não, é que você fazia CD swap pra ele. Você fazia swap disco, você botava primeiro o jogo original, aí deixava ele ler um pouquinho, aí você trocava e pronto, ele rodava o pirata. É que depois alguns modelos vinham com trava e você era obrigado a destravar, chavear, que o pessoal falava, né? Mas os primeiros modelos funcionava com swap mesmo. Peraí, tu tá dizendo que eu botava o original e depois botava o pirata, é isso? É assim, você deixava o jogo rodando. Você deixava um jogo original rodar. Não, então ele tá carregando, porque assim, qualquer jogo original e qualquer pirata, entendeu? Um jogo original só você roda todos os piratas. Nos primeiros modelos, a única validação que ele fazia, quando ele começava a rodar, ele fazia essa verificação se o jogo era original ou não. Aí você, enquanto ele tava carregando o jogo, você abria a tampa e trocava o jogo original por qualquer outro pirata. Quando ele ia dar sequência de carregamento, ele ia conseguir carregar os dados e não ia verificar de novo se o jogo era original ou não, porque ele já tinha feito a verificação antes, entendeu? Então ele continuava rodando e lia, e continuava lendo normal os dados. Isso depois virou um problema porque os modelos foram atualizados, e aí ele fazia essa validação, e quando você abria a tampa, ele voltava pro menu do jogo. Aí você era obrigado a fazer. Ah, você era obrigado a fazer o destravamento, que era o chaveamento que eles falavam, né? E o Castlevania Symphony of the Night, do PlayStation 1 pro Saturn. Cara, eu vou te dizer que eu sou mega fã desse jogo, cara. Symphony of the Night. Inclusive do próprio gênero, né? Que é o Metroidvania, né? É, exatamente. Isso. Então, a versão do Saturn, ele saiu depois da versão do PlayStation, né? Só que justamente como o jogo foi programado originalmente pro PlayStation, quando eles transportaram pro Sega Saturn, o jogo ficou mais feio. E alguns efeitos que eles usaram de recurso do 3D não conseguiram transportar pro Sega Saturn. A vantagem da versão do Sega Saturn é que você já tinha personagens a mais. Então, além do Richter já estar destravado desde o começo, você conseguia jogar com a Maria também na versão do Sega Saturn, coisa que você não conseguia fazer na versão do PlayStation, né? Inclusive inventaram um boato que no do PlayStation dava, né? O pessoal na locadora passou um tempinho porque arranjaram as fotos do... Da Maria? Jogar com a Maria? Sim. Porque não sei qual foi a revista que publicou as fotos do cara jogando com ela. Só que disseram que era pro PlayStation, né? Aí pronto, a pessoa ficou doido querendo descobrir como é que destravava e tal, doidando lá dentro do jogo. E só depois descobriram essa jogada aí do Saturn. Que assim, com o Richter você consegue jogar depois que você finaliza. No PlayStation você depois finaliza, você começa uma partida nova e põe lá o nome Richter, né? O Richter. Uh-huh. Ele, você consegue jogar com ele, mas com a Maria não tinha jeito de jogar no Play 1. Era só no Sega, no Saturno mesmo. Isso. No Saturno. Cara, a galera Saturno falou isso aí só pra sacanear mesmo. Lenda de locadora aí. Isso era boato. A revista fazia direto. Mas, pô, o Saturn tem jogos maravilhosos, cara. Burning Rangers, cara, é um jogaço. Burning Rangers é um jogaço mesmo. Muito bom, cara. Muito bom. Pô, o Sega Rally, cara, pô. Daytona, era outro nível, cara. Assim. Daytona. O Guess, cara. GSX, eu não sei como é que fala. O Gex, no 3DO é melhor, né? O Gex eu gosto mais da versão do 3DO mesmo, mas tinha pro Sega Saturn. É melhor, né? Mas a do Saturn também é... A do Saturn é melhor do que a do PlayStation, né, cara? E, pô, e é um puta jogaço. Lançaram algum Final Fantasy pro Saturn? Não. Cara, o Saturn tem um jogo chamado Magic Knight Rayearth. Ah, é o jogo das guerreiras mágicas de Rayearth, que tinha o um desenho no SBT. Cara, que jogo? Na moral. Por que tu não disse logo que era guerreiras mágicas de Rayearth? Eu lembrava quando eu dava essa volta aí. Cara, mas que jogo, assim. Eu joguei esse jogo, assim, a primeira vez que eu coloquei, eu joguei por horas, assim, horas, sabe? Ele é tipo... Ele me lembrou muito os Zeldas de Super Nintendo, só que tipo, muito mais bonito e com uma jogabilidade bem diferente. Assim, meio diferente. Porque você controlava três personagens ao invés de uma, né? Cara, tem jogos assim maravilhosos. Sabe? Panzer Dragon. Assim, coisa que Panzer Dragon era fantástico também. O Panzer Dragon é um jogaço. Panzer Dragon é aquele que... O personagem principal não é um cara do cabelo azul, não, e tal. Não, é o cara montado num dragão, o Panzer Dragon. Um dragão. E aí ele atira, o dragão atira nos outros dragões e tal. É bem interessante o jogo. Pô, jogaço. Virtua Cop. Virtua Cop, outro jogaço também. Que é interessante que os jogos do Sega Saturn, a maioria tinha Virtua Fighter, Virtua Racing, Virtua Cop, né? era como se fosse uma franquia, né? É. Mas que nem os jogos já entendo, ficam inventando subnome com a mesma letra. Porque... então, o caso do deles era justamente para chamar atenção na realidade virtual, entre aspas, dos gráficos poligonais, né? Tá vendo? Aqui é o futuro. É o gráfico poligonal, é virtual. É marketing puro, né, cara? E tinha algum jogo árabe ali no Saturn? Eu não sei, eu não lembro direito, mas eu acho que pode ser caracterizado como Legend of Oasis. Isso, é o sequência do Beyond Oasis do Mega Drive, cara. E lançaram o jogo árabe. Era um jogo árabe, é um jogo temática árabe. Polêmico. Então os caras conseguiram, cara, né? Ele me surpreendeu muito. Ele me surpreendeu muito porque ele é um action RPG, tipo Zelda. Só que, cara, o sprite do personagem é muito grande, assim. É do tamanho de um sprite de um personagem de luta. E, assim, isso foi a primeira vez que foi isso, assim. Porque, pô, vamos lá, o Zelda, pô, o Link é desenhado pequenininho, né, cara? Um quadradinho, pô, minúsculo. E todos os jogos que derivaram dali também são assim. Ele era minúsculo, mas altamente expressivo, né? Aí. Não, ele é. Aí. Não tem nada pra falar do Zelda, que é minha franquia e minha plataforma, né? Plataforma, é meu gênero de jogo preferido, né? O action RPG. Tira, a tua estilo franquia Zelda, melhor é a dos árabes aí. Mas, pô, o Legend of Oasis, cara, assim, me surpreendeu absurdamente, cara. Tanto pela qualidade do gráfico em si, quanto pelo sprite e pela animação, que também é muito boa. Cara, eu me surpreendi absurdo com o Saturn. Eu esperava uma coisa bem abaixo do que ele era. Quando eu peguei, eu não entendi porque ele não fez tanto sucesso, assim, sinceramente. Realmente eu tô vendo esse Legend of Oasis aqui, realmente é interessante mesmo o jogo. Ele me lembrou muito... época, né? Ele me lembrou muito aqui o Alundra, eu dando uma olhada nas imagens dele aqui e tal. É, mas ele ainda é mais bonito. Ainda acho ele mais bonito que o Alundra. Cara, eu sou fã pra caralho de Alundra, cara. Alundra 1, eu acho... Que o 2 é bem fraquinho, né? Eu finalizei o Alundra 1 na locadora, cara. Coragem. Que coragem, velho. Tu vê, né, cara, a asilação do cara. E deletaram tua memória umas 3 vezes, não foi não? Não, pois é. O Neto me lembrou uma coisa, cara. O Bruno deve concordar comigo. Eu acho que o pior erro do Saturn é ter a bateria no console. Nem me fala, cara. Você perder save porque acabou a bateria, a pior decepção do mundo, velho. Como é? Como é essa história aí dele? As fitas de Super Nintendo e coisas, elas gravavam usando uma bateria, né? Sendo que cada fita, né, cada cartucho tinha sua bateria. E quando a bateria acaba, você perde seu save. Ela para de salvar. No Saturn, ele usa CD. Logo, não pode colocar uma bateria no CD. Então, para suprir essa necessidade de save, eles colocaram a bateria direto no console. Então, o console guarda os saves de todos os seus jogos. O problema é, quando a bateria do console descarrega, você perde todos os seus saves. Não é tipo de um jogo, é de tipo todos os jogos. Tudo. E na verdade, assim, tinha uma solução pra isso, que eles tinham um cartucho pra você poder exportar os seus saves, né? Mas ninguém tinha esse cartucho, então acabava a bateria e você dançava. Sabe? Porque você perdia tudo, tinha que começar seus jogos tudo de novo, cara. E detalhe que assim, eu não sei se existem outros modelos desse cartucho, mas o modelo que eu dei uma procurada também era a bateria. Não, então, o cartucho tem uma bateria interna também. Então, assim, você tem que ficar esperto com a bateria dele e a bateria do console. A vantagem é que, assim, você podia acabar de uma e do outro, sim, você trocava antes de acabar, entendeu? Então, assim, basicamente... Trocaram seis por meia dúzia, né? Então, tipo, basicamente, em algum momento da vida, você vai perder aquele save de 100 horas no Pazer Dragon. Sabe? É, mas pro cara trocar a bateria, como é que faz? Tinha que abrir o videogame e tudo, né? Não, tem uma tampinha atrás. Ele tem uma tampinha atrás, assim, ele é bem prático nisso. Ele já previa que o nego ia arrancar a carcaça de qualquer jeito, puto de ter perdido os saves. Aí ele botou uma tampinha pra evitar esse problema. Mas no teu tu disse que abriu o videogame. A primeira vez. Tu não disse uma vez? Não. Ah, fui trocar a bateria, quenguei a lente do videogame. desse jeito. Ixi, sem mano, querer eu espirrei, né? Com a bicha aberta. Vocês estão malucos, cara. Cadê a gravação? Só respondam com a gravação da edição. Dreamcast aconteceu a mesma coisa no Saturn, né, cara? O Dreamcast, ele sobreviveu por um tempo, mas o PlayStation Android já tava na cola, né, dele. É, então, de novo a SEGA pecou pela pressa. É, não, então, e eles lançaram um console que pra época era muito bom, muito bom. Só que o que aconteceu? Nessa geração, o pessoal já tava preocupado com outras coisas. Então, assim, pô, eu posso comprar um console que é um console muito bom, porque o Dreamcast era um console muito bom, mas é um console de videogame, ou eu posso comprar o Play 2, que também é um DVD player. É. E aquela época, o que vendeu o Play 2 é porque ele era um videogame com DVD mais barato que um DVD player comum. Então, quer dizer, eu ganho duas coisas, pago menos, com certeza vou comprar o Play 2, né? Que e também isso... é a estratégia que a Sony faz com o 3, né? PS3 e o Blu-ray Player. Exatamente, essa é uma estratégia que a Sony carrega pra estabelecer formatos e com o caso do Play 3, ela vendia o player de Blu-ray mais barato do mercado, que era um console de videogame também. Só que o Dreamcast, ele é um console muito injustiçado, entre aspas, porque ele é um console muito bom. Tecnicamente... Não, ele não é 128 bits, ele? Ele é 128 bits. Ele é um console da geração 128 bits. Então, teoricamente, ele tinha que concorrer com o PS2, né? Não, mas ele concorreu com o PS2. Não, mas ele foi massacrado, cara. Só que nessa geração... Eita! Joel, só que nessa geração, os bits já não são tão importantes. Você vê, o Xbox One foi considerado o videogame mais forte dessa geração. E se eu não me engano, ele tem 64, sabe qual? O Xbox One tem 64 bits? Se eu não me engano, tem. O Xbox One, ele é um PC dentro de um case de X. É isso, Guilherme. Tanto que a geração, a sexta geração, que foi a geração do Play 2 e do Dreamcast, foi a última geração que usou os bits para definir poder de processamento. Pode ver que nessa geração ninguém mais discutiu isso. Na geração atual que a gente vive, a sétima geração, ninguém mais fala disso. Então a geração 128 bits foi a última geração que teve o nome dado pelo poder do processamento do processador principal, da CPU, né? É, mas aí já é irrelevante, né, Bruno? Acho que o GameCube também não era 128 bits, não tinha isso? Era. Que eu, na época do PlayStation 1, imaginava o seguinte: não tem mais como deixar mais bem feito os jogos, tá bom desse jeito aí e tal. E aí, quando eu vi o PlayStation 2, eu, puta merda, não acredito não. Os caras conseguiram, aí quando saiu o PlayStation 3. Eu... Nossa, a primeira vez que você liga um PS2, você bota, sei lá, um Resident. Não, Resident Evil. É, tá, Resident Evil 4, por exemplo. Tu liga, bota Resident Evil 4 e tu olha. Sim, primeira vez que tu viu, acabou de ser da geração PS1. Aí tu olha e tu fala assim: meu irmão, o gráfico é perfeito, parece uma pessoa. É, garai. Não tem mais pra onde ir, né? Então, os gráficos. Aí quando sai o PlayStation 3, aí é um esculacho, cara. Aí o cara, agora não tem mais pra onde ir, não, viu? Mas uma coisa assim: se você pensar no poder de processamento do Play 2 do Dreamcast, os jogos do início do Dreamcast e do Play 2 não tinha tanta diferença assim. O Play 2 foi se distanciar mais no final da vida útil dele, que é esse God of War, são aqueles jogos absurdos. Mas você pegar jogos do Dreamcast, por exemplo, Soul Calibur, o primeiro Soul Calibur comparado com Soul Edge do PlayStation 1, era uma coisa absurda a evolução que foi. Shenmue, que é um jogo que até hoje é muito difícil de explicar. Shenmue é lindo, cara. Exatamente. Um dos jogos mais bonitos que eu já vi, cara. O gráfico dele é perfeito. A história dele é maravilhosa também. Mas direção de arte, animação, é muito bonito. É muito bem feito. A linguagem do jogo, você jogar um videogame dentro do videogame, você tinha um Sega Saturn dentro do Dreamcast, cara. Verdade, você podia comprar jogo de videogame pro seu videogame, era um negócio absurdo. Você era o primeiro. cama jogar, era muito legal. Isso era foda, cara. Era detalhe, assim, você poder abrir armário dentro de casa. Logo no começo do jogo você tá andando pela casa, vou abrir uma gaveta, vou abrir um armário. Era um tipo de interação que você não tinha nos jogos antes, cara. Vou andar pela cidade. A única coisa que eu acho bizarro, cara, no Shenmue é o Papai Noel andando na cidade do Japão, cara. Aquilo ali. E o cara metia a porrada no cara, né, no Papai Noel, e ele fazia uma posição de Kung Fu aí. Mas assim, mal ou bem, ele também era um computadorzinho, né, cara? Ele rodava até uma versão alterada do Windows e tudo mais. Isso, ele rodava uma versão do Windows CE, do Century Edition, né? Ah, é verdade, porque tinha os e agora acessava a internet. E agora eu pergunto, até pra você, Bruno, e pro Joel e pro Neto, porque assim, consoles dedicados tipo PS2, né, que vem com dev kit pronto, próprio e tudo mais, eles têm essa característica da curva de aprendizado. Logo, então, jogos do final da geração são muito melhores graficamente e mais rápidos e mais polidos que os jogos do começo. Já no Quest, a especulação de que não haveria essa curva de aprendizado, uma vez que ele usava o Windows CE. Então, todo jogo de computador podia ser rapidamente portado pro Dream Quest sem perder muita coisa. Você acha que isso é um rumor real? Você que viveu essa época? Na verdade, a estrutura do Dreamcast de programação para ele era realmente muito mais simples, porque a SEGA tinha aprendido já com o Sega Saturn que fazer estruturas complexas não ajudava a trazer jogo pro console. Né? A estrutura do Dreamcast era mais simplificada e você podia ver isso porque nos portes que você tinha dos jogos de arcade, que eram perfeitos rodando no Dreamcast, e o poder que os jogos logo de cara já tinham. Você pega jogos ótimos, já portes maravilhosos nele, rodando assim. É justamente o que você falou, enquanto muitos consoles demoram pro cara aprender as nuances de programar naquela plataforma, no Dreamcast já tava ali, pá, o gráfico bonito na tua cara, a evolução de jogabilidade na tua cara. Você conseguia rodar aquilo muito mais simples do que nas plataformas anteriores da SEGA. Então, isso aí não era nenhum rumor, isso é verdade. O Dreamcast era uma plataforma muito mais simples para se programar. Inclusive, ela foi a plataforma mais simples de se programar da SEGA. Tanto que até hoje tem comunidade de desenvolvedores de jogos até hoje para Dreamcast. Direto eu bato o jogo atualizado para Dreamcast, cara. Ano já saiu um, pô. Não, todo ano sai. Um é que a gente não escuta com frequência, mas todo ano sai jogo, cara, pro Dreamcast. É incrível. E outra coisa, tem gente que mantém servidores ativos pra quem quiser jogar online no Dreamcast, cara. Então você tem servidor ainda ativo de Quake, você tinha até pouco tempo atrás um servidor ativo pra Phantasy Star Online. É uma coisa, a comunidade do Dreamcast é uma comunidade muito forte, cara. Você sabe qual foi a primeira diferença grotesca que eu vi do Dreamcast do PlayStation pro Dreamcast? Memory card. O memory card era maneiro também. O VMU dava pra botar o jogo dentro VMU do memory card, né? E a grande diferença do PlayStation pro Dreamcast naquela época foi a questão do loading, que os jogos não tinham loading nele, cara. Isso daí era foda demais, cara. Quase não tinha, né? Quase não tinha. Eu ia perguntar, não tinha? Não, porque a gente jogava ali o The King of Fighters no Dreamcast. Praticamente não tinha loading nenhum, cara. Jogava ali no Dinho ali. Inclusive, esse nosso colega, ele tinha um Dreamcast, era a propaganda dele. Né? O loading do PlayStation demorava, sei lá, 15 segundos, ele, ih, não sei o que. O cara podia estar esperando e tal, envelhecendo aqui, mas já tá jogando e tal. Queria ver ele jogar no Neo Geo CD. Ele ia ver o que é bom. Ele tinha o Neo Geo CD também, cara. Ele dizia que era melhor do que o PlayStation 1. Ah, dependendo pro jogo, ele era mais. Pra jogo da SNK era. Pra jogar jogo da SNK era. Mas, pô, também era 40 segundos de loading entre uma luta e outra. Então, aí quando eu peguei o meu Dreamcast, peguei com o senhor Pinóquio ali. Eu me lembro que um dos CDs que eu peguei, cara, foi uma coleção de um emulador do Super Nintendo. E aí, cara, eu e o Neto, cara, a gente perdeu horas e horas procurando altos jogos do Super Nintendo, né, cara? Bons tempos. Aquele da gente descobriu o Nobunaga, né? Nobunaga, cara. Putz, era foda, cara, esse jogo aí. Não adianta, né? A gente sempre volta pro Super Nintendo, né? Eu não sei se o Bruno conhece esse jogo, Nobunaga Zambi. O de, é um de estratégia? É, um de estratégia. Eu conheço, mas é. eu não gostava muito não, cara. Na verdade, eu nunca fui de muito jogo de estratégia. Na época que era mais pivete, assim, não tinha paciência não, velho. Esse jogo era um jogo de estratégia que você tinha um mapa, né, do Japão e tal. Aí você escolhia a sua nação, né? Ah, vou escolher aqui, aliás, o feudo, né, você escolhia. Era o feudo. Eu conheço esse jogo. Eu escolhi aqui o feudo do não sei da onde, do não sei de quê. E aí o cara tinha que dominar os outros feudos, né? E era foda. Jogão, um jogo muito bom. O cara administra exército, recurso, né? Consegui ganhar, mas eu gostava desse jogo. Um dos pontos mais fortes, cara, era a parada mais foda do cara fazer. Isso era eu, Neto e o Luiz, né? Que era um outro amigo nosso. E o Luiz, cara, o bicho era, tinha uma tara de tacar fogo ali na cidade com os ninjas ali. Ele, ah, vamos tacar fogo na cidade com ninja e tal. E aí aparecia sempre quando o cara tacava fogo, aparecia a cidade pegando fogo e no fundo o ninja fazendo um joinha assim no fogo. É, mas agora posso falar o melhor do Dream Quest? Pode não. Crazy Taxi. Crazy Taxi. Eu acho que não tem um melhor no Dreamcast, cara. O Dreamcast é um jogo videogame que, se você for falar de jogo bom, você tem Crazy Taxi, você tem o Daytona versão atualizada. A Sonic Adventure, cara. Eu lembro que quando eu vi o Sonic Adventure pela primeira vez, aquela cena dele correndo da baleia, ela quebrando a ponte, cara. Foi assim. Eu foi o que me fez comprar o Dreamcast, cara. Eu olhei aquilo e falei assim, não é possível isso. Eu fui e comprei o videogame, cara. Porque era um negócio absurdo, absurdo, cara. Até o Space Channel 5, cara, eu adoro aquele jogo. Space Channel 5 é muito bom, cara. Nossa, mas o Dreamcast é o de dança? É o de dança, com a Ulala. É Ulala, Swinging Report Show. Que o 2 tem o Michael Jackson, tá vendo? Michael Jackson de novo na serrinha. Olha aí. E o Dreamcast, ele era um videogame tão bom assim, porque foi que ele se acabou. É. Foi o que eu falei no começo, a plataforma não estava pronta para ser um recurso multimídia, né? Então ele era um bom console, era um bom videogame. Só que pelo mesmo preço, por um preço muito próximo, você conseguia ter um PlayStation 2, que era um videogame e um DVD player. Então, como você já estava migrando, falou assim, poxa, mas eu vou investir esse dinheiro a mais aqui, porque eu posso ter um DVD player pra minha sala. Eu não tenho. Não foi por causa do Metal Gear 2, não, ali? Não, porque assim, o Dreamcast tinha a sua versão de Metal Gear, entre aspas, né? Que era o... Poxa, fugiu o nome do... Headhunter, exatamente. O Headhunter foi uma resposta, na época, pro Metal Gear. Era o Metal Gear do Dreamcast, né? Depois ele acabou sendo portado. Era um bom jogo. Era um jogo muito interessante. Ele era meio um mix de GTA, porque você podia andar pela cidade com a moto, né? Com o Metal Gear, quando você entrava pra fazer as missões, cara. Era muito interessante. Mas é o que eu falei, a questão da limitação do console e da mídia, eu acho que um fator determinante também foi o seguinte, que eu não gostei da adesão da SEGA de manter um analógico só, cara. Aí você queria fazer jogo de tiro, FPS, jogar com um analógico só é suicídio. E já tinha dois analógicos na geração do Play 1, cara. Então foi muito suicídio da parte deles fazer isso, cara. Vocês acham que a questão da franquia de jogos, o PlayStation já vinha com a franquia, comparado com a do Dreamcast, chegou a influenciar ou não? Pô, cara, que franquia? Porque assim... franquia, na geração cara. PS... Aí tu tá... Pô, cara, porque na geração... Não, na geração PS1 pra PS2, cara, as franquias foram morrendo e foram criando novas, cara. Crash de PS2 é merda. Final Fantasy. Assim, a SEGA nunca teve um suporte muito forte de third parties, ou seja, de empresas de software em si. E isso também aconteceu no Dreamcast. O Dreamcast não tinha um suporte. Isso eu concordo. Por exemplo, da EA. Tanto que os jogos bons de esporte da SEGA era da SEGA Sports. Você não tinha jogos da Square. Mas ela supriu bem. Não a falta da Square, mas falta da EA, ela subiu bem, cara. Não, tanto pelo menos na parte de esporte, né? Que é a série 2K, a série 2K da SEGA era fantástica. Pra mim, eles têm os melhores jogos de esporte até hoje, inclusive, concorrendo com muito jogo até hoje, cara. Eu jogo o NBA 2K1 até hoje no meu Dreamcast, cara. Eu acho fantástico. Muito melhor que muito jogo de basquete até hoje, cara, entendeu? Então, mas faz falta você pegar uma Square, por exemplo, você não ter jogo da Square na tua plataforma, faz uma puta falta. Porque RPG Square 5. RPG no Dreamcast, o que que era? Era Phantasy Star Online e Shenmue. Não tinha muita opção pra quem gostava de RPG. Você tinha um outro ali. Records of Lotus War. Sim, falar que o PlayStation ganhou por causa de franquia, cara, eu acho um pouco exagero. Porque as franquias do PS2 mesmo, as mais fortes, são do PS2. Tirando Resident Evil e o Metal Gear, sabe? E o Final Fantasy. O resto foi morrendo. Falando em franquia, existe algum motivo pra até hoje não ter saído mais jogo do Shenmue? Custo de produção. Custo de produção é muito alto. Eles tinham previsto, na verdade, Shenmue era pra ser uma sequência de 4 jogos, né? E poderia ter sido expandido ainda mais o universo, né? Ele falava assim, em base de 4 jogos, nós podíamos expandir até... Era 7, 8 a expansão que ele previa. Né? Ô Bruno, no tempo, a história de Shenmue chegava no 7º ato, né? Sendo que o primeiro ato é o primeiro jogo, e o segundo jogo acho que tem 2 atos dentro dele. Isso, o segundo como é que e o terceiro ia ato. Ficar, como é que ia ficar essa divisão depois? Ela ia parar no sexto jogo? Não, tinha então, previsão disso, você sabe? É o que eu falei, na verdade a ideia original deles era fazer 4 jogos, podendo expandir dependendo de como fosse a recepção do jogo, né? Então ia ser, o primeiro ato era o primeiro jogo, o segundo e terceiro ato distribuído no segundo jogo, ia ficar o quarto e o quinto no terceiro jogo, e o quinto, sexto e o sétimo, desculpa, não, o sexto e o sétimo no quarto jogo, né? Mas aí o que aconteceu? Acabou que fizeram o primeiro, tiveram um custo enorme pra fazer, acabou não vingando tão bem quanto queria, fizeram o 2 pra insistir. E aí depois o 2 falou assim, ó, realmente não dá, o console já morreu, não tem como, tanto que eles fizeram o 2 pro Xbox, né, portaram o 2 pro Xbox, e a esperança do pessoal é que pelo menos ele fizesse o terceiro pra fechar o arco da história do Rio, né, pra você pelo menos entender o que aconteceu, ter um fecho na história. E muita gente espera até hoje que eles façam o Shenmue 3 pra concluir os atos que faltaram. Mas por causa de custo de produção, tem gente que já desistiu de vez, cara. Eu acho uma pena, porque é um jogo fantástico, cara. Mas será que ainda hoje em dia não teria como sair? Cara, quanto mais tempo passa... Volte e meia aparece. E sabe uma coisa interessante? Shenmue foi concebido originalmente como um jogo de Saturno, sabia disso? Era pra ter sido um jogo do Sega Saturn. Só que aí eles viram que tava tão grande o jogo, tão grande, que eles não iam conseguir colocar nele. E aí acabaram migrando pro Dreamcast, cara. Jetpack Radio. Nossa, Jetpack Radio. De pichar, era tão legal pichar. Tu era o Tony Hawk's de patins e lata de picha, sabe qual é? Esse jogo é fantástico, cara. Esse jogo é muito bom, cara. Nossa, é um gráfico cel shading bonito pra caramba. Bonito pra caramba. A questão de você escolher seu personagem e ir contra as gangues, ter as diferentes gangues na cidade, cara. Era muito bom, cara. Muito bom. Era muito legal. Cel shading. Sim. Eu sinceramente não vi seu shade mais bonito ainda não, cara. Sério mesmo, assim. Não, eu acho que hoje em dia tem. Os jogos do Naruto, por exemplo, pra essa geração, são um cel shading que parece o desenho mesmo. Porra, cara. Tu nunca viu o Street Fighter 4, não, cara? Cara, eu ia comentar agora. Não. Talvez o Street Fighter 4, mas não, mais Fighter pela direção é de sujo. Arte... É diferente, então. Eu não acho... Eu acho é, mais Naruto... pela direção de arte do que pela... Pela aspecto técnico mesmo, né? Eu acho assim, eu vou falar por que eu citei o Naruto. Porque o Naruto, se você olhar, se alguém que tá passando e tá olhando, tá achando que é o desenho que tá passando, cara. O Street 4, não. O Street 4, ele usa cel shading sujo. Ele é um jogo mais sujo, rústico, né? O uso do cel shading, pra mim, ele deve ser de maneira a parecer que você tá controlando um desenho animado. Isso é quando o cel shading beira a perfeição, na minha concepção, tá? Não, cara, então, o Dragon Ball ali é perfeito também, cara. Ou tem Kaiji. Ah, outro, é. Que, outro que eu lembrei que joga o cel shading assim pra, pro desenho animado é o Zelda Wind Waker, que também é muito bonito, mas... Então, geralmente o cel shading tá. Ele é um jogo mais artístico, né? Não, é, o Okami, mas tá, o Okami é cel shading, né? O Okami é foda. Pô, eu acho o Jet Wind muito mais bonito, assim, sinceramente. O Okami? Peraí, calma. Eu acho, cara, eu acho. Eu achei ele um jogo fantástico. Cara, alguma coisa não me fez gostar de Okami, assim, eu não sei o que é. Na tua cultura árabe, né? É, isso é racismo, hein? Isso é racismo com cultura japonesa. Na cultura árabe, o pessoal não gosta dos cachorros. Pouco também. Eu joguei pouco também Okami, mas assim, o pouco que eu joguei não me atraiu a jogar mais, entende? E se o personagem do Okami, ao invés de um lobo, fosse um camelo? E aí? Aí tudo bem, né? Aí ia ser foda. Tranquilo. A SEGA como soft house, ela não tá passando vergonha não, cara. Eu acho que a SEGA tá se dando muito bem com os jogos originais dela. O Binary Domain é um jogo fantástico da SEGA, cara. Tem um jogo do Wii, que é o único jogo adulto do Wii de verdade, que é o Mad World da SEGA. É fantástico aquele jogo, cara. Irado. A SEGA, eu concordo com você, a SEGA com o Software House não tá fazendo feio, cara. Eu acho que só precisa uma bola assim. Com o Sonic 2006 e tal, que ele é meio zoadinho. Mas, por exemplo, o Sonic Generations é a redenção da SEGA, por exemplo, cara. Ah, cara, esse aí eu comprei, cara, no Xbox, tô achando foda demais, cara. É muito... jogar Green Zone em 3D é uma coisa absurda, cara. Ah, absurda. Aquela fase lá da Grécia, cara, eu acho puta, cara, é irado demais. É muito bem feito, cara, o jogo. E quando você começa a jogar com o Sonic barrigudinho, cara, aí... Aí que é do cacete mesmo, cara. O Sonic barrigudinho é outro aquilo, cara. É outra pegada. Como é que é aquela história, cara, do Sonic? Porque o Sonic barrigudinho, ele é aquele que tem os amiguinhos da floresta dele, né? E tem um Sonic grandão, né, do olho azul e tal. Esse bicho aí eu achei... É olho verde. É olho... Mas o Sonic adolescente. É que, na verdade, assim, só essa transição aconteceu... Justamente na mudança da geração pro Dreamcast. Porque você tinha o estilo do Sonic, sempre foi aquele estilo mais. É o barrigudinho, aquele estilo menorzinho e tal. O Sonic mudo, ele não falava, né? E eles até fazem essa brincadeira no Generations também. Então, até o Sonic Knuckles, né? Que foi o último Sonic pra Mega Drive 2D, tirando aquele 3D Blast, que não é dos melhores, né? Então o Sonic sempre teve aquele design. O Sonic é o herói calado, tem os amiguinhos dele da floresta, tudo, e tinha o jeitão dele. Eu só achei paia no Sonic Adventure porque colocaram humanos. Isso eu achei muito esquisito. Interagir com ele no mundo humano, né, cara? Ficou meio esquisito mesmo. E isso levar até o próximo nível nas gerações mais atuais, que o Sonic se apaixona por uma menina no Sonic do Wii. Acho que é o Black Knight do Wii que ele se apaixona pela menina, que é ridículo isso, né? Isso aí. Desconsidera isso aí. Como é que o cara ele vai virando... se identificar, né, cara, com isso aí? Ah, nem me ele fala o Sonic virando... Unleashed. É o Sonic Unleashed, ele virando lobisomem, né? Que ridículo, cara. Putz. Era isso que eu ia falar, ele virando lobisomem. Que sofrimento, velho. Coitado do Sonic. Eu acho assim, ó, o Sonic Adventure do Dreamcast, apesar dessa coisa de ter interação com os humanos, era um jogo muito bom. E é o que eu tava falando, eles precisam de um Sonic com atitude mais adolescente. Então, assim, ó, esquece aquele Sonic legalzinho e tal, vamos introduzir o Sonic moleque, aquele cara que vai tirar barato, vai falar, vai ter tirada, vai tirar sarro dos vilões e tal. É um Sonic meio Homem-Aranha, sabe? Vai tá lutando, mas vai tirar sarro do cara. E eu gosto, de verdade, eu gosto do Sonic Adventure 1 e do 2. Inclusive o Sonic Adventure 2, ele tem um replay pra mim absurdo. Ele tem uma das melhores jogabilidades pra 2 do Sonic. Quando você joga com o Sonic e com o Shadow nas fases disputando, cara, é muito bom. O problema do Sonic Adventure 2 é que eles inventaram aquela história de trocar de personagem toda hora e algumas fases ficam meio chatas. Principalmente as fases do Tails e do Robotnik. Mas as fases do Sonic, cara, de velocidade são maravilhosas no Sonic Adventure 2, cara. É, legal. Jogo fantástico. E as lutas com os chefões, cara, boss battles no Sonic 2, fantásticas. E o Silver? Muito... O Silver, tu gosta do Silver? Não, o Silver é uma banana, sei lá. Os caras têm umas ideias bestas. Sabe, esses caras têm as ideias bestas no Sonic, não tem mais o que inventar. Chega, cara, tá bom, tem o Sonic, tem o Knuckles, tem o Tails, tem até o Shadow já. Acabou, tá ótimo, não precisa fazer mais nada. Mais nada. É, coisa dessa pós-SEGA, né, digamos assim, né, depois que ela parou de se focar em console, ela tá andando muito bem também como publicadora, né, dos jogos, né, publisher, né? Ela tá publicando uns jogos muito bons, cara. Quais? Tipo Alpha Protocol, Bayonetta, Vanquish. Fantástico, cara. Vanquish é uma coisa absurda, cara. Eu vou te falar que eu não gostei não, cara, desse aí. Tá... Não, que isso, cara. Ela tá mandando, assim, bem, cara. Assim, ó. Publica umas merdas também, tipo aquele novo. Aquele novo Altered Beast. Não, não lembro. É uma merda. Né? Altered Beast, não lembro. Eu te falar que eu e outra tenho coisa muita, assim, um dos jogos que eu tenho mais raiva na minha vida é o Altered Beast, cara. Do Mega Drive, bicho. Porque eu sempre chegava. O Mega Drive era irado, cara. Não, porque eu sempre chegava. Rise of your Lady. Aí. Eu não passava da segunda frase, cara, daquela porra ali. E quando... Da segunda frase? Você morria antes do cara terminar de falar? Assim. Da segunda fase. E sempre quando o cara dá game over na porra daquele jogo, cara, entra aquele sambinha, cara, puta merda, e fica... Porra, eu tinha muita raiva, puta que pariu, velho. Eu já gostava. Foi por isso que tu parou de acompanhar o Carnaval do Rio de Janeiro. Outra coisa também que a SEGA tá publicando, e sinceramente, cara, ela tá sendo elogiada é por isso, estão sendo bons, não, que são esses jogos baseados nos heróis da Marvel, cara. O jogo Thor foi bem elogiado. O do Hulk não. Eu não vou comentar, porque o Hulk não é um herói, né? Eu discordo. Eu acho os jogos, por exemplo, do Homem de Ferro horríveis, do Capitão América horrível. Sabe que o jogo do Homem de Ferro foi um dos mais paias da atmosfera terrestre, né? E o pior, sabe o que é pior? O Homem de Ferro eu vou esquecer também. Eu quero gostar do Homem de Ferro, porque eu gosto muito do personagem do Homem de Ferro nos quadrinhos e do filme também. Eu queria muito gostar do jogo, eu me esforcei pra ignorar tudo, mas não dá. Só no quadrinho, cara. Fica só no filme, no quadrinho, cara. É sofrimento demais esse jogo, cara. Eu olho, eu parei, juro pra você, eu parei no último chefão do jogo. Depois que você destrói a nave lá, eu não consigo passar dali, não é porque eu não consigo, toda hora eu paro de jogar, eu falei, não dá, cara. Não, um amigo meu, ele comprou esse Homem de Ferro 1 pro computador, cara, e aí ele ficou com tanta raiva que ele instalou o jogo, aí ele viu, porra, jogo velho, deu um shift delete na pasta, bicho. Nem desinstalou nem nada, foi dando um shift delete na pasta logo. O jogo do Thor é um bom jogo. Tu recomenda eu comprar tudo? O pouco que eu joguei, eu recomendo, sinceramente. Só um silênciozão. Tu recomenda eu comprar, show? Não, assim, o que eu joguei, eu achei ele bem legal, assim, bem, bem divertido. Me lembrou um pouco Darksiders e tal. Mas é aquilo, cara. Olha que Darksiders é foda, hein? É, mas ele me lembrou a dinâmica de. É mesmo, ideia é bem diferente, mas a dinâmica é parecida. O Capitão América eu não sei, porque eu sinceramente acho que Capitão América não corre, então eu nem me preocupei em procurar. O Iron Man também eu não, na época eu não olhei, agora também eu ignorei, mas pô, o Thor, cara, eu só ouvi crítica positiva a ele, entende? Tu não gosta do Capitão, não, porque ele é americano, gosta, né, e tal. Tá... É, família ele... árabe, que não deixa de ser. É isso. Entendi. Joguem o Thor e não escutem. Cruze os dedos, né? Jogue o Thor e cruze os dedos. Tem mais algum atual da SEGA aqui que é ícone? Tô pensando. É, o silêncio de vocês respondeu. O Master System, ele foi um videogame importante, né, cara? Vai voltar pro Master System agora mesmo? Vai, fala. Por quê? Porque teve um cara... Eu já tinha até esquecido. Teve um cara aí que tentou assaltar um... Nossa, eu vi isso. Com a pistola. Nossa, pistolinha. O cara usando a Light Phaser pra tentar... É ridículo isso, cara. Que droga. E o cara... Mas todo ano deve ter um assalto desses, né? Que o Mega... O Master System não sai das lojas. Sério mesmo. Se eu sou um policial... ali, tipo, sei lá, umas 2 horas já negociando com um cara, ele me aparece rendendo a mulher com uma Light Phaser, eu ia estar desarmado, mano. Pra pegar esse... Mentira, pô. Tu ia... Eu, tipo, deixa... Não, tu entra com a bazuca do Super Nintendo. Aí sim. Aí só o, e aí, e aí? Aí só o cara, fudeu, fudeu. Hasta la vista, baby.